Pedro, ordine 9014, via Bacio Olimpia. O voo está 1-0, o Cruzeiro. Cruzeiro, o voo autorizado, pistola 7, vento calmo. Para a língua, considere só as 3 oitavas que autorizaram seu parte 4, estacionar, livre e corte. Salvador, zona 759, declaro. Zona 759, contato radar, sua via 360, saída Savo ou não? Via 360, Savo ou não, zona 759. chama Paulo Yama, Arizona, Rio de São Paulo. Repetir, frequência 125, decimal 10, alterna 128, decimal 35, por dia. 792, solo 51, libere direito, chame solo em 1, 2, 1, 2, 1, 9. Controle Salvador, passarinho 2223, bom dia. Passarinho 2223, bom dia, contato radar, dupla para o 180, aí da Arco 1, uma distância que você ia colocar. Negativo, não cumpre o perfil da caixa 2223. Bom, você põe o perfil com a direita, até a 3210 até Arco. 103.000 pés até Arco 1, 2223. Canana 3 ao 2, bom dia, sem identificação, autorizado chegada com 10 1 e distancia para o nível 050. Estou tirando o 0 no 4, não vai nada. o ideal para a vitória dessa pista? Bom dia, autorizado NL, fala pessoal, 0 mensal.

Nós estamos do lado do controle. Lima, Paulo 1127, autorizado Bank 777, aí, ponte de Brana Bicho. Thank you. 3, 2, 1, controle 208, obrigado, até a próxima. Salvador é o 2796, bom dia. Aí 2796, eu tô falando do lado de 2796 e ligou 970. Bom dia, 970, 2796. Estação de serviço chegada do Anel de Ona, 0 5 0.